Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes. Boa tarde ou boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Escolhes Tu ou o quê? Escolhes tu ou... Pronto, está bem, escolhes tu, vá, pronto, escolhes tu, então. Este é o Nuno, ele hoje está assim um bocadinho... Alto. Oh, baby! Estou triste, tu não vais ver o concerto da Lady Gaga! Ah, pois é, ela veio cá ao fim de semana. Eu nem sabia! Ou sexta-feira, uma vida... Quando eu falei nisto no sábado, nem sabia! Pois foi. Eu queria ver a Lady Gaga! Pronto, ele entanto tomou umas vitaminas quaisquer para se acalmar, mas aquilo teve um efeito secundário. Eu quero ver a Lady Gaga! Pronto, ficou assim. Ele quando tinha 10 anos não era assim, mas agora, pronto, não sei quantas, 7, 6... Não me vais saber a Lady Gaga! Que, pois... agora não sei como é que eu posso curar. É o meu problema e eu hoje vim para aqui com ele assim porque não havia outra alternativa, que era... Então veja lá que ele hoje aqui para o estúdio veio tirar pedras e tudo. Isto hoje foi assim uma coisa... Okay, mas pronto, ao que dizem as vitaminas, o efeito das vitaminas quando é secundário passa daqui a 100 anos, portanto, quando ele fizer 280, 180 e qualquer coisa... 5! E 185... Tu disseste 5 com uma voz normal? Como é que tu não sabias que a Lady Gaga não ia cantar em Lisboa na sexta? Como é que eu não sabia que ela não ia cantar? Que ela ia cantar. Ah, porque não sabia. Eu estava à espera que me levasses. Pois, mas lamento imenso. Quando mas... falei nisso no sábado nem sequer sabias que ela tinha tomado um avém. Pois não sabia. Sabes que o papai não pode saber tudo. Ah, veja lá, ouvintes a minha sorte, agora tenho que andar a fazer... Eu quero a Gaga! Tenho que fazer de pai de uma pessoa que é mais velha do que eu, 60 e tal anos, já viste? Pronto, está bem. O que é que eu posso... Olha, gostas de Emília? Quem é Emília? Emília é aquela que diz... A senhora dos pastéis? Sim, é aquela que diz que tem um mundo grande. Um big, big world. É. Não gosto. Não gostas? Não é Gaga, não gosto. Oh, então está bem, então... Olha, eu não sei. Pois. Eu já agora já estou a falar na Emília, porquê? Porque esta vai ser a primeira escolha de hoje. É a Emília dos queques? É. Está bem. Uma piada. Nenhuma. Eu escolhi esta música e pronto, para abrir o programa, não é? Ou para tentar abrir o programa, isto... Agora aqui o Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga, só que Lady Gaga, não quer mais nada. Pois quero! Mano, não queres antes a Stephanie Germanotta? É mesma. Ah, mas ele sabe, olha, parece que... Foi eu que disse nem. Parece que afinal o efeito secundário está a passar. Bem, vamos lá ver se está a ouvir no programa se isto se passa e se ele fica melhor. Vamos lá ver. Bom, Emília Big Big World. Vou viajar consigo a um tempo ainda antes das minhas 19 cassetes de vídeo. Aliás, esta música é de 98, se não sonhas. Ora bem, eu esta semana escolhi esta música e daqui a duas semanas, quando for outra vez a escolher, vou escolher outra música que tem a ver também com esta. A música de Emily, o Big Big World, fez muito sucesso em 98 e 99 e na altura andava sempre, ou quase sempre, nos primeiros lugares do top. Escolhi esta música porque ela me acompanhou naquela altura, nos melhores e piores momentos daquela altura. Portanto, entre 98 e 99 vivi muita coisa, vivi imensas alegrias, vivi muitas, muitas perdas, já que falei no falecimento de um ente querido, em 99. Enfim, passei por mesmo muita coisa. Em 2 anos e aquela música acompanhou-me sempre nos piores e nos melhores momentos. Era a música que mais depressa me fazia sorrir e aquela que eu aproveitava para desabafar as minhas mágoas e chorar quando fosse preciso. E então, esta música é muito especial para mim. Nunca mais sou nada da Emília, Não faço a mínima ideia se ela seguiu carreira ou se não, nem o que é que há para trás, se ela lançou muitos discos ou não. Pronto, hoje decidi escolher esta música, a música de Emília, Big Big World, enquanto não se recompõe, vamos lá ouvir. Quero enquanto esta música é toca, vamos lá ver se não se recompõe. Vamos à música então, Emília com Big Big World. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do. Acho que o Big Big World era de quando? 98. Está certo. Ah. E agora? Agora? Vais ganhar um prémio. Pois não sei. Queres uma viagem de autocarro até casa? Não, quero um bilhete para o concerto da Lady Gaga. Não é Lady Gaga! Sério, eu estava na ideia que a Emília era sueca e tem razão. Pois não sei. É sueca, estou a dizer que é sueca. Está bem, eu lá acredito em ti. Olha lá, ao analfabeto, vou-te dar um soco. Vou ver a Wikipédia. Aonde? Wikipédia. O que é isso? É a Wikipédia em mirandês. Ah! É. Pensava que gostávamos mais da Wikileaks. Não, por acaso também gosto, mas aquela coisa está toda em inglês. Pois é. Eu não percebo muito inglês. Ah, de aparecer em português, daqui a meia dúzia de minutos. Olha, a Emília é sueca. Então, eu gosto de suecas. Pois. Posso jogar à sueca também. Eu já não sei como é que se joga, já me esqueci. É, metendo as cartas na mesa. Pois. Emília, sabes que ela foi descoberta pelo Lars von Eschenstein, que era do Zaba, alguma coisa do Zaba. Sabias? Não sabias. Por acaso não sabia. Olha, também não sabia sobre o quanto estava a dar a música. I'm a big, big, big... Vamos fazer uma versão desta música agora. I'm a big, Mi, está desligado o órgão, onde é que tu vais? Oh, estás desligado. Mas podes ligar. I'm a big, big girl in a big, big world is not a... Não, está ligado. Na tomada está ligado, só que sabes carregar no botão. Não. Não. I'm a big, big girl... Vais demorar muito, é que eu já estou a fazer dizer big. I'm a big, big, big girl in a big, big world is not a big, big thing if you need me. And I do feel, and I do feel miss you much, miss you much, miss you much. Muito bem, cara, sabes tocar também. Eu toco guitarra e tu tocas órgão, piano, acordeão. Para demais. Eu, há duas semanas, acho que não te disse, quando tu... Ei, mas já não me lembro que músicas é que eram. Sei que escolhi uma da Lady Gaga, que foi aquela do... Quais foram as outras? Pronto, não interessa. No programa de há duas semanas, no dia 30 de novembro, foi a escolha mais rápida que eu tive. Eu não me disse na altura. Mas quando vi as tuas três escolhas, decidi rapidamente... Ah, foi o Kiss Me também. E já não me lembro outra. Desta vez, demorou mais um bocado. A primeira foi um bocado mais difícil escolher. Das outras, mas as da outra vez foi mesmo em 5 minutos. Ah, foi a do Tony Pessegueiro, junto à praia. Foi isso. Foi a Kiss Me, a Poker Face, a versão acústica e o junto à praia. Sabes que daquela vez foi em 2 minutos escolhi as 3 músicas. Desta vez foi um bocado mais complicado. Mas a primeira até tem a sua certa lógica. Sobretudo para as pessoas que viram o... Que viram, que têm ainda na ideia, o vídeo da música que acabámos de ouvir. O Big Big World. Estou de certeza que viste muitas vezes o vídeo. Muitas vezes. Muitas. Então vamos saber. Quem é que vai cantar agora? Vai cantar uma banda inglesa. Já sabes quem é? Já. Não. É uma banda inglesa formada no ano 1990. Já sabes quem é? Formada em Wigan, Inglaterra. Também já sabes quem é? Já. O vocalista é o Richard Ashcroft. Olha, tenho aí um concerto dele para levarmos ao ar. Não é dele, é do grupo. Qual é o grupo? Não, pois não sei, mas do Richard Ashcroft. Ou comigo. Ashcroft. Tem aí um concerto. Mas se eu disser o nome dos outros, o guitarrista Nick McCabe, o baixista Simon Jones e o baterista Peter Salisbury, que depois o Simon Tong também fez parte do grupo, já sabes quem é. Já. Ah, claro, é o outro Arson. Exatamente. Pronto. Mas se eu disser que o grande o sucesso, a maior subida deles em termos de popularidade foi em 97 com o álbum Urban Hymns. Também já sabes, em 97. Ah, foi orquestrado. Teve a orquestra musical do produtor Will Malone. Claro, agora mal era se não sabia. Pois, nós só estamos aqui a criar suspense para os ouvintes. Tu sabes quem é, qual é o grupo. Qual é o grupo? Mas ao bocado não era o Smith Snows. Mas é isso. Mas o produtor musical, o Will Malone, não sabes quem é? Que ele trabalhou com o Black Sabbath, Iron Maiden, Tal Grunga, Diz Massive Attack. Não sabes quem é? Eu conheço os grupos. E o homenzinho, pois é, eu acho que é um. Uma vez, quando a gente saiu daqui, fomos tomar café e ele estava lá. É isso, é isso. Eles são um grupo às prestações. Tiveram ativos entre 90 e 95, depois de 97 a 99 e agora 2007 a 2009. Andou a brincar com isto. Não tem nada para fazer, andou a brincar com o grupo. Faz grupo, desfaz grupo. Faz grupo, faz grupo. A música foi baseada numa adaptação do Andrew Lou Oldham de uma música dos Rolling Stones chamada The Last Time. Já sabes qual é. Obviamente. Foi a faixa principal, o single com maior sucesso do álbum deles, Urban Hymns, que foi o terceiro álbum do grupo. Já sabes qual é. Já. Mas é engraçado que o Last Time eu conheci isso algum lado dos Rolling Stones, precisamente. Sim, mas é o Andrew Walden, que chegou a estar com o Rolling Stone, depois fez uma adaptação. E esta música foi baseada nessa adaptação. Foi uma adaptação da adaptada da adaptadinha. E então, a música, o vídeo é que não é assim. O Big Big World, sobretudo os primeiros segundos, vê-se a Emília. Ah, já sei porque é que te ia dar na cabeça. Quando mandaste a lista, a segunda música, que não vou dizer qual é, perguntaste-me se estava bem... Não, foi perguntaste. Esta, não sei se é assim que está escrito o nome da segunda música, da que vamos ouvir a seguir, é esta. Mas o Emília escreveste mal. Isso é que escreveste mal. A segunda música escreveste bem. Emília, com E. Olha, eu sempre achei que fosse com I. Mas tu achas mal. Quem estás a tocar no órgão? O Tony vem trabalhar faz calmos. Exatamente. A Emília aparece a caminhar pela rua... Parece numa zona de frio, no meio da cidade, e vê-se as pessoas a passar, e ela vem para um passeio, e vê-se as casas do, lado do nosso lado direito, o lado esquerdo dela. E vê-se a rua do nosso lado esquerdo. Ora, o vídeo que eu estou a falar da música que se segue é exatamente ao contrário. Foi. Vê-se o Richard Ashcroft a vir para um passeio fora com a rua do nosso lado direito e as casas do nosso lado esquerdo. Qual é a música? E o grupo? Não sabes? É sempre o World Big Big. É ao contrário, não é? Oh. Como é que és um World Big Big? The Verve, Bittersweet Symphony. O porquê desta música? Como é que eu nunca mais chego lá? Não conheço a música? É, conheço perfeitamente. No change, I can change. Pronto. Além da resposta, sobretudo ao vídeo. Além da resposta, sobretudo ao vídeo e do género não estar muito distante, eu agora vou tomar o teu lugar. Tu já escolheste várias músicas que te fizeram lembrar os tempos do Sol Música, ou da VH1, do fim de semana, não sei quantos da VH1, aquele do Zaba, lembras? Lembro perfeitamente. Agora é a minha vez. Sempre que vejo esta música, eu lembro da VH1 e dos meus tempos de mais novo. Em que ficava sempre fascinado quando esta música passava, que era quase sempre no VH1 que eu ouvia. Também nos outros canais. Mas, não pronto, porque associo esta música a VH1, percebes? E faz um belo jogo. Mas eu percebo porque é que associas. Porquê? Porque é uma grande música. Não é muito grande, tem para aí 3 minutos e tal. 4 minutos. Pronto, e por me fazer lembrar esses tempos em que eu digo que era boa música, e a VH1, ainda hoje, é o único que ainda se vai safando. Aquela boa seleção musical, no fundo, faz-me lembrar meus tempos de mais jovem. É antigo quando a música até é fixe. De vez em quando. O problema é quando a música. O problema é encontrar música, é encontrar música na MTV. Faz-me lembrar os tempos em que eu estava particularmente atento à música e essa era das extremos, dos expoentes de qualidade para mim. Ainda hoje é. Mas ainda hoje a vejo e associo à VH1 e tempos de mais novos. Entendeste? Entendi. Por acaso essa música também traz boas recordações? Por acaso traz mesmo? Ah, é? Então fala. Não, sei. Traz-me... Porque, assim... Essa música, acho que ela é de 95, não é? Acabei de dizer que o álbum é 95. É 97, é isso. Por isso deve ser para essa altura. Pois, pronto, é 97. Mas eu associo sempre... Eu não sei porquê. Eu tenho boas recordações dessa música. Não me lembro, sinceramente, de ir na TV, mas eu lembro de ouvir na rádio e isso associa sempre uma música antiga. Mas ainda sabe que eu sempre associei... Aliás, é o próprio título, Sweet Symphony, uma sinfonia doce, suave. Pois não sei. Mas já associava a uma música antiga. Pá, em 99, não sei o que... Mas também é assim, também tudo que eu ouvia na altura, que não fosse na altura, fosse de um ano atrás ou dois, eu pensei, ixi, já tem pá 10 anos. Mas é verdade. E agora olho para trás e penso, pá, como é que eu Hit Me Baby One More Time da Britney já tenho 11 anos? Eu tenho 11. Tenho 12. É a mesma coisa. Aqui em Portugal só tenho 11. Queres saber? Está bem. Enfim. Bom, então é, vamos à música. Ah, está bem. Sério, acho que eu quis introduzir a minha música. Quer dizer, já não vais saber a Lady Gaga. The Verve, Bittersweet Symphony. Thank you. Não sei se conhecem isto. Pronto, eu agora estou aqui entusiasmado. Hoje é a minha vez, estou entusiasmado. Mas tens de fazer aquele som. Mas por mim com essa cara. Com a mala. Com a mala, com a mala. A mala da guitarra. Ah, pois é. pronto. Eu gostei na semana passada do... Aplausos! Eu sou um piano. E foi de metralhadoras, é igualzinho. Essa está brutal. E da tua cabeçada no microfone, também foi muito bom. Pois, sim. Olha, também gostei de ver a Cristiana, voltou aos comentários. Ah, pois é. Eu vi lá... Quando é que eu... Ouvir ao domingo de manhã é outra categoria. Não foi assim que ela disse, mas foi uma coisa parecida. Eu reparei numa coisa. Foi no escolhes tu ou eu. mas o que é que... Pronto, para a Cristiana... cumprimentos, saudações e para todos os outros ouvintes também. E o que é que eu ia dizer? A Cristiana é que se destaca porque é a única que se dá o trabalho de comentar a porcaria de programa, não é? Esta amostra de programa. Não sei o que é que ela não deve fazer mais nada da vida, senão não se interessava por comentar esta coisa, esta amostra de... Ah, não lá. Ah, mas espera aí, que é o documentário. Quer dizer, mas este não foi ah, feito... Não, li, não, li. Não, este não foi por e-mail nem... Ah, então. Foi via pessoal. Houve alguém... Que houve, ou escolhas tu, escolha, que eu por acaso desconhecia completamente. Houve alguém que houve, sim. Houve alguém que houve, pois é. Não é houve, é há alguém, se ela houve, pronto. É presente. Houve é pretérito perfeito. Pronto, houve, que é para saber que é com H, alguém que houve. Não é assim, está mal. Há alguém que houve. Mas ou houve alguém que ouviu. Pronto, houve alguém que ouviu. Ou há alguém que ouviu. Agora, houve alguém que houve, está mal. Não está mal. Pronto, está bem. Ah, bem parecia. Pronto, há uma pessoa... Tu estás a dizer, houve, foi no passado, mas logo duas ou três palavras a seguir dizes, houve no presente, de ouvir, ou foi no passado ou foi no presente. Passado é portanto perfeito, presente é atual. Nem pensado. Então, pronto, okay. De português é difícil tu lixares na vida. Pronto, está bem. Vamos lá. Tens razão. Amém. Então assim, há alguém que ouviu, se dá melhor, tá? Mais ou menos. Pronto, houve alguém que ouviu, escolho eu, da passada semana, e que me fez uma pergunta, via oral, por isso é que eu também não esqueci muito de dizer, porque, pronto. Via oral. Olha, vocês já não fazem aquela coisa para dizer as músicas todas no final? Sim, dos dois últimos falhámos, também eu. Houve alguém que me disse, houve uma pessoa... Ou três últimos, já não me lembro. Houve uma pessoa que me disse isso... É, aquela coisa, se não se lembra, também tu lembras, Não sou eu que digo, és tu, não sou eu. Pois é. Não, também me lembrei disso. A semana passada. Já agora, pronto, saudações também para a Márcia, foi a pessoa que me fez essa pergunta e que certamente cá também está a ouvir esta edição dos Cortes Tu Escolheu. Amém. Pronto. Até porque disse que ia falar nela, portanto. Pronto. Já passaram 3 minutos e 15 e não sei qual é a música que vamos ouvir. Pronto, já toquei. Ah, já tocaste, mas eu conheci. Ah, bro, não conheci, então toco outra vez. Toca outra vez. Bom, a música que vamos ouvir chama-se Here With Me, ou melhor, Here With Me. E é da cantora Dido. Aqui comigo devia estar a Lady Gaga e não me levaste ao concerto. Pois, mas é. ela devia estar aqui contigo, não era tu lá com ela. Pois, ela que viesse fazer um concerto aqui. Por acaso, isto é que é Lady Gaga em direto para a antena, não é? Um storyteller da Lady Gaga na TV. Olha, eu não tinha capacidade para isso, porque eu já pois vi. Pois tinha. Então, anda lá, fala. Sabes, eu quando tinha 9 anos ou 10 também era capaz de ser um storyteller para... Também. Sabias? Não me disseste? A sério, eu inventava muita coisa. Eu estou a andar lá, fala. O que é que eu ia dizer? Ah, pronto. Ora bem, vocês poderão achar, mais uma vez, isto é muito sério, mais uma vez poderão achar que é uma... Enfim, que é... Como é que eu vou explicar? Assim, que é infantil, que era... Pronto. Mas é o seguinte. Como vocês sabem, já que é infantil, às vezes... Vai haver um momento infantil, mas à frente, continua. Como já falei há algum tempo, e não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sempre fui um adolescente muito isolado do mundo. Não porque eu quisesse, mas sempre porque o mundo decidiu por uma parte. Ora, eu fazia uma coisa com 16 anos, que era já um bocadinho fora de tempo, mas eu fazia que era o meu top 50. O que é que era? O top 50 era, as primeiras músicas que eu ouvisse entravam nesse top 50 e depois só saíam se ficasse mais de um mês sem as ouvir. Por cada vez que as ouvisse, elas saíam do... Aliás, por cada vez que as ouvisse, contavam um ponto, no fundo, é uma vez, não é? E... Acontecia também uma coisa, que era, se houvesse uma diferença superior a 100 pontos, digamos assim, ou a um número superior a 100, essas músicas, as duas, saiam automaticamente. Número superior a 100, o quê? Portanto, imagina que o primeiro lugar tinha 400 e tal pontos. Ou que está, 405. Sim. E o segundo tinha 304. Saiam os dois. É. Eu sei, não faz sentido. Mas eu também... Já disse que não fazia coisas que não fazia sentido. Se o primeiro tivesse 405 e o segundo 304 pontos... Saiam os dois. Porquê? Já não tinha piada. Já estavam muito longe um do outro. Já nunca o segundo chegaria a primeiro, nem os outros chegariam a primeiro. Ah, não havia concorrência. Emoção até o final. Pois, eu então... E como é que havia isso dos pontos? É o que me digo. Porque cada vez que eu ouvisse uma música, contava um ponto. E tu ouvias 400 e tal vezes a mesma música? Ora, que cheguei a ouvir. E precisamente a que ficou em primeiro lugar, que depois acabou por sair, foi precisamente esta da Dido. E eu e de mim. Mas era um espetáculo. Não, mas foi muito giro. Aliás... Estávamos a falar de quê? 2001? 2001. Acertei. É assim, esta música... É o ano mais presente no cassete no momento. É. É assim, esta não, música... Depende. Esta música... esta música estava em primeiro lugar. Depende. Mas foi um sábado, às vezes tem. Às vezes não. Pronto. Exatamente. Concordo plenamente. É. Este sábado foi... Havia um... Troca as voltas todas. Havia um... Portanto, a Dider estava em primeiro lugar. A Lara Fabian com o Love by Grace estava em segundo. O Ricky Martin com a Christina Aguilera estava em terceiro. Já não sei qual é que estava... Ah, era o Robbie Williams com o Love Supreme, que estava em quarto lugar. Não é Love Supreme, é Supreme. É a mesma coisa. Where there's no love in town. Não é para tocar. It's a new century. Não, mas canta lá que eu vou tocar um pouco. All the places you have been trying to find a love supreme, a love supreme. É da Colónia Gay, né? Era isso, era isso que eu ia tocar. Mas eu gosto da mistura dessa com o Rock DJ que falamos outra vez. A mistura do Supreme com o Rock DJ. Nunca ouviste? Não. Ah, bem, continua a falar. Pronto. Ricky Martin, Robbie Williams, então, Dido estava em primeiro e cortaste. Exato, porque na altura, o segundo e o terceiro lugar ficaram com uma diferença para lá de 100 pontos. Ou seja, se o segundo e o terceiro, não é? Segundo e o terceiro. Ora, se o segundo e o terceiro tinham mais do que 100 pontos, imagina o primeiro e o quarto. Saíram os quatro primeiros lugares. Ricky Martin com a Christina Aguilera era a Private. Nobody wants to be lonely. Como é que chamava a música? Nobody wants to be lonely. Não lembro dessa música. Lembro mais facilmente do Ricky Martin com a Manja. Com a... It's a private emotion. Não sei. Estou com amnésia. Pronto. E então... É assim, esta música... Quer dizer, acabou por ficar associada porque... Tu não tens ideia. Sabes que naquela altura... E assim, eu sabia aquilo tudo de cor. E mais, eu estava a fazer... As 50 de cor. Então isto a seguida e em seguida e... E sem paragem, sabia tudo. Tudo. E só... E há uma coisa, eu fazia essa contagem e uma outra, que essa chegou a ter 102, que era a lista do, era o Top Canal. Top Canal, o Top Canal. Que era no fundo os canais mais ouvidos, né? Cada reclame que eu visse passar de um canal de televisão, contava. Sabes quem é que realizou o tal canal? Foi o Armando José. Realizador. Ah, fui eu, na minha outra vida. Nuno Teixeira. Nuno Teixeira? Fui eu, foi óbvio. Quem é que realizou a primeira telenovela portuguesa, Vila Faia? Nuno Teixeira. Tu estás a falar com alguém muito importante? Está bem. Podes continuar a falar. Falar em troca de nomes. Disseste há uns minutos que eras um adolescente isolado porque o mundo quis pôr à parte. Dei o teu nome, Bon, à parte. Ai, que giro. Não é verdade. Tem piada nenhuma. Boa parte. É. Além da Dido, tens mais alguma coisa para contar? Não. Então vamos ouvir. Vamos ouvir. Então vamos lá ouvir. Dido com Here With Me. Ah, tenho uma coisa para contar, tenho. Oh, é que, não, é que depois há um pequeno intervalo. Não há nada. Vá lá. Não vamos, não há intervalo hoje. Ah, sim, senhor. Não há que não vás saber a Lady Gaga. Está bem, mas é intervalo não. Não há Gaga. Está bem. Não há Gaga. Lady ou Gaga, quero Lady Gaga, quero ouvir Gaga. Tá bem, Bruno. Vamos então ouvir Tony Pessegueiro. Ai, não é essa. Tenho uma ideia, vamos fazer um intervalo e durante o intervalo todos Lady Gaga. O nome é Margarida, nome de flor e me apaixonei. Essa música é Bad Night.

e para aqueles que o rodeiam. Alexandre e Regina. Um amor impossível e um vulto no espelho. De segunda a sexta-feira, a Rádio Antena Web leva ao ar a radionovela brasileira Um Vulto no Espelho. Uma história emocionante de princípio ao fim. Um Vulto no Espelho. De segunda a sexta-feira, às 13h30. Aqui, na Rádio Antena Web. Cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. A coisa tá preta. Mas já não é preciso. É que agora existe uma estação de rádio com preços à sua medida. Anuncie para o mundo inteiro através da Rádio Antena Web com preços bastante competitivos, justos, mas acessíveis para si. Seja uma grande, média ou pequena empresa, seja até mesmo um particular, pode anunciar sem qualquer problema na nossa estação. Contacte-nos, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então contacte-nos via telefone entre as 11 e as 22 horas de segunda a sábado pelo número 96-7572-982. Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. Quero a Lady Gaga. Quero a Lady Gaga. Quero Lady Gaga. Quero ser fã de Germanota. Então, qual foi a última música da... Ah, We're With Me. A seguir vai... Estás a rir o quê? A seguir vamos ter... Sabes que eu, na sexta-feira... Vais levar na cabeça outra vez. Porque... na sexta-feira, vamos lá puxar pela tua memória. Que músicas é que colocaste tu na edição número não sei quantas? Pronto. Na edição de sexta-feira, 10 de dezembro, de Feito num 8. Dia, foi a última que fizeste. Como se liga com o quê? Que músicas é que colocaste no Feito 8 sexta-feira? Puxa, não lembro. Lembro-me eu, uma delas. Across the Universe, de Fiona Apple. Ah! Foi ou não foi? Foi. Uhum. Sabes que no programa anterior, no quadro da música, tinha passado essa música também? Achas bonito isso? Acho. Por acaso não foi numa versão diferente, foi a original dos Beatles. Pronto, sabes... agora diverte-se a tocar. Não se está a ouvir nada. Esquece-se de outro. Eu estou aqui a representar todos os gunas e todos para ensinar. Todos os gunas quero a gaga, mas hoje a gaga não há. Então como é que é, tá? Quero a Lady Gaga, estou aqui a curtir, não tenho nada para rimar. E agora vou bulir, o que os portugueses não querem fazer. Mas entretanto eu mando-os todos dar uma volta. Yo! Era preciso uma revolta para o pessoal de Portugal. Uhum. Pessoal de Portugal, estão-me a ouvir? Estou a ouvir. É preciso ir bolir. É preciso bolir. Yo, está-se bem? É preciso bolir. É preciso bolir. Yo, está-se bem? E o Carlos aqui a tocar o órgão. Eu gostava que ele tocasse acorde e órgão. Mas ele já não sabe tocar. Porquê? Porque andou muito tempo a não treinar. É preciso ir bolir. É preciso ir bolir. Yo, é preciso ir bolir. E bolir? Pessoal de Portugal, estão a ouvir? É preciso ir bolir. Bem, Vamos lhe bolir! É preciso ir bolir. Vamos lhe bolir! Muita gente não sabe o que quer dizer bolir, mas eu explico, estão a me ouvir, é preciso trabalhar, é preciso trabalhar. E eu vou ir e bolir! É trabalhar não, é? É preciso trabalhar. E bolir sem trabalhar não? Olha, posso continuar aqui com o meu... Está bem, tu continua não. Não. não faz sentido. Era o tema dos conservadores. O Across the Universe tinha dado um quadro de música porque fez 30 anos que morreu o John Lennon. Eu sei. E então meti primeira parte de música dos Beatles, segundo, com o John Lennon a cantar, e segundo John Lennon. E uma delas dos Beatles foi o Across the Universe. E depois, tu vais meter às 8 horas o Feito no 8 o Across the Universe outra vez! Sabes porquê? Porque eu consegui finalmente aquela música como queria. Ah, está bem. Diretamente do CD. Então continuar a brincar com o órgão. O órgão tocar. E então... Olha, eu... continua. Por falar em órgão de tocar, eu... A Lady Gaga é uma criadora. Será que foi ela que criou o chupa-chupa em forma de vagina? Ah, sim. Estás a rir? Não sabias dessa? Foi criado um chupa-chupa em forma de vagina. Não estou a brincar. Não estou a usar palavra nenhum. Mas não. Eu até tenho uma piada sobre isso, mas acho que não sei se queres que eu diga. Posso dizer? Acho que esta parte depois vai ser cortada na pós-edição. É assim, eu não costumo gostar de piadas perversas. Normalmente são demasiado explícitas. Chegam a ser porcas, estás a perceber? Exatamente. Eu não acho piada nenhuma. Essas são aquelas que eu gosto mais. Mas desta, são as que gostas mais. Eu não. Olha que giro. Sim, continua. Não é a música muito apropriada ao que eu vou dizer agora. Mas eu tive que morrer na sexta ou no sábado à noite. O nosso amigo Tony Pessegueiro, o original maior, Rui Unas, tem um programa na televisão e os programas de humor são quase todos iguais. Quer dizer, é 5 ou 10 minutos o comediante, o apresentador a falar, a mandar umas piadas, a comentar a atualidade, blá, blá, blá. Depois convida um, convida dois, convida três e no fim há música. É sempre assim, muito original. Se fores aos Estados Unidos é a mesma coisa. E então o Rui Unas, naquele espaço em que esteve a falar, isto foi na semana passada que eu ia, sexta ou sábado. Embora se fosse repetição de um programa um bocado mais antigo. Esta parte vai ser cortada depois, mas que são isso. É a vantagem da edição. Falou, senhor, agora foi inventado um chupa-chupa em forma de vagina e o público... É verdade. Espectadores, é verdade. Isto é puramente verdade. Até há um estudo, não foi bem assim que ele contou, mas contou o que eu me lembro. Até há um estudo que revela que isso é bom. É uma ideia muito boa, e eu até me pus a pensar, isto não foi ele que disse, eu estou a dizer. Fui-me a pensar que foi, se foi a Lady Gaga que também inventou. Ela inventa tudo, é muito criadora, mas isto duvido que tenha sido. Portanto, um chupa-chupa em forma de vagina é boa ideia, porque no mesmo ato, a pessoa pode ter a experiência, ou no caso de não ser experiência, repetir o gesto, com os... Ele está-se a rir, nem cheguei a meio da anedota. Repetir o gesto, ou ter uma experiência com os órgãos genitais dos dois sexos, de mulher e homem. Sabias disso? Que giro. Porque depois de saborear o chupa-chupa, que é só um chupa-chupa, pode ser o sabor de qualquer coisa, mas de fazer conta de que saborear a vagina, no fim fica-se com o pau na boca. Tá bem. Já acabou? Agora a resposta está bom. Eu até tinha outra piada, mas deixa-me dizer. Não era sobre o chupa-chupa, era sobre outra coisa. Resposta à tua música Eurythmy. É o terceiro single do álbum The Marshall Mathers LP. Ahá, essa sabe quem é que é. Qual é a música? Quer dizer, não sei qual é que é a música, mas sei quem é que é o artista. Quem é? É aquele das rodinhas de chocolate. Eminem. Exatamente. Número 1 no Reino Unido e na Austrália, música. Foi baseada numa música da Dido, já sabes qual é, na Thank You. Ei! Que weather, nice weather com London Fire! Que espetáculo! Lembras quando a Rolling Stone, há uns tempos, criou a lista das 500 melhores músicas de sempre? Na opinião deles, muita gente que votou, e especialistas. Né? Esta música entrou lá, número 290, na lista das melhores músicas de sempre. Sabes qual é a melhor de sempre? Não. Ah, eu vi isso. Eu sei que I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones é a segunda. Depois tenho do John Lennon, Imagine. Não. É do Bob Dylan, Like a Stone. Just Like a Stone, acho que é isso. E por acaso do Bob Dylan não gosto. Tu não gostas de nada. O Bob Dylan gosto. Bob Dylan. Bob Dylan gosta, o Dylan não. Bom, 290 nessa... Olha, sabes que o... Bom, fez 62 anos no sábado, no domingo. 102. 62, é isso. No... Depois foi. Já me ia estragar uma surpresa, mas ainda bem que não estragaste. Foi uma desta lista das 500 melhores músicas de sempre. Esta é que vamos ouvir. Foi uma das 5 apenas 5, do ano 2000 para cá, que foram integradas nessa lista. Mais uma prova daquilo que eu digo. Repara que em 500 músicas, só 1%, que é 5, não é? É que foram produzidas de 2000 para cá. As outras foram todas anteriores. Eu não digo que boa música fazia-se antigamente. Mas é o que eu digo. Mas isso dizes tu e digo eu e digo muita gente. Pronto. Mas também te digo uma coisa. Sim. Eu não sei qual é que foi a música mais antiga eleita, mas também mas digo-te uma coisa. Há muita música... Foi do Elvis Presley e dos Beast Boys. Não tá há mal. Mais antigo que isso. Está mal. Não há mais antigo que isso. Está mal. Está mal. Há grandes músicas... Aliás, John Lennon, já há bocado falando de John Lennon, é o único a ter duas músicas no, nos 10 primeiros. Uma com o sozinho, com o Imagine, e outra com os Beatles, o Hey Jude. Essa é uma grande música. Por acaso, é, tem mais 7 minutos e meio. No outro dia ocupou-me metade do Quantum Histórias. Foi, foi. Que bala é que eu falei no na na na na na na. Fui falando no, como, com isso com a música toda. Pronto, uma das 5 músicas de 2000 para cá a ser eleita uma das 500 melhores de sempre chama-se Stan. Eminem com Dido, a música que o artista que ouvimos antes do intervalo, porque a música, mais uma vez, faz-me lembrar tempos de início da adolescência, mas não só. No grupo de teatro onde eu andava, na altura havia um trio, e se tu pensares bem, até deves saber quem é. Um deles até era um primo meu, e o outro até era filho de uma fadista e tal. Por isso deves saber. E até participou no Festival da Canção, que falámos a semana passada. Exatamente. Por isso não sabes quem é. Não. Nós os três, foi um trio que ainda durou muito tempo, e quem dera que voltasse a essas alturas. Até que um dia, esse tal filho da senhora fadista, que também participou no festival... Chegou-me com uma grande novidade, a mim e ao meu primo, com uma música do Eminem em que, pá, o vídeo não foi feito. Para já só tinha saído o primeiro single, que foi o... foi o da Marshall Mathers. Foi o... Não, esse foi o segundo. Aquela mais... Não, não é essa. Vamos ficar aqui agora meia hora a pensar na música. Não, essa é outra. Estava aqui a pensar... Não, Marshall Mathers. Bem, não interessa. Estava aqui pensando no que parecia e estava a dizer no que é que não tinha parecia. Só tinha saído o S e do E. Nem sei se do EAM já tinha saído. E ele, pá, uma música que vai ser o próximo single. E eu, na altura, internet, sabemos o que era isso. E ele disse... Se bem que já vi em muitas casas. Já estou a imaginar como é que vai ser o vídeo. E depois, a primeira vez que eu vi o vídeo na televisão, era exatamente como ele tinha contado. O vídeo do Stan. Uhum. O homem a escrever a carta e tal, e depois todo lixado, e pega na namorada, e mete na mala, e depois espeta, e o Eminem depois a responder. E tinha sido, o vídeo tinha sido exatamente como esse meu amigo tinha contado meses antes. E apareceu Stan, Eminem, do álbum Marshall Mathers LP. Vais tocar alguma coisa? Podemos ouvir um. Não. Dear Stan, I wrote you but didn't call it. I left myself, my page, and my own permanent bottom. I said 2 letters back in autumn, you must not have gotten the password of the world or something. Eminem Dido, Stan. But you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent 2 letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it. What's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan.

to do some crazy shit. I seen this one shit on the news a couple weeks ago that made me sick. Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in the trunk, and she was pregnant with his kid. And in the car they found a tape, but they didn't say who it was to. Come to think about it, his name was, it was you. Damn. 16 de abril de 2005. Na minha casa nova era finalmente restabelecida a internet. Alguém me incitara a instalar um programa peer-to-peer, ponto a ponto, e que, diziam eles, dava para descobrir muita coisa. Ora, eu que adorava música. Ah, então, instala. Ah, não faz mal nenhum. Desde que tenhas um bom antivírus, faz mal nenhum. 16 de Abril, ligo pela primeira vez o dito programa. Pesquisar. Júlia, aliás, Júlia não, escrevi Júlia. E acho que me aparece uma coisa do estilo Júlia Savicheva. E uns caracteres em russo. Eu nem liguei. Mais tarde vi Júlia Savicheva. Prosti Zalubov. Que é como lê o leitor de ecrã. E eu... deixa-me cá tirar isto. Savicheva a acabar em Eva ou Ova, deve ser russa, de certeza. Não estava enganado. Rapidamente, naquela altura rapidamente, era ao fim de 10 horas ter uma música, mas rapidamente tive aquela música, já fui para aí 9 horas e meia. Fui ouvir e era uma lindíssima balada. Naquela altura tinha quase 5 mil músicas para descarregar. E a verdade é que muitas delas eram baladas, cantadas em alemão, cantadas em húngaro, cantadas em russo. Mas esta foi a primeira música que eu ouvi. Prosti Zalubov. E quem ouvir a música vai ouvir mesmo esta... Ela é pronunciada desta forma as palavras. Prosti Zalubov. A música... é de 2005, do ano em que eu a tirei. É uma música... enfim, é uma balada, não é? E eu aprendi muito com esta música. Aprendi com esta música que, independentemente da língua em que é cantada, uma música pode ser bela, igualmente bela. Naquela altura ensinaram-me o que era, o que não era inglês. Quanto muito francês e espanhol, que não valia nada. Inclusive a música portuguesa. Foi que me ensinaram. Ora, eis que quando eu comecei a descobrir estas músicas, comecei a mudar de opinião, porque Prosti Zalubov tornou-se rapidamente não só uma das minhas músicas preferidas do momento, como uma das mais bonitas que eu vi até hoje. Trago-vos como minha última escolha uma música que, com a qual, sem perceber nada, aprendi muito mais do que com outras que hoje entendo e sei de cor e salteado. Para vocês, Prosti Zalubov, de Yulia. Espera aí! Ah, não? Essa música não foi ao Festival da Canção? Não. Está bem. Mas já percebi. Estragaste um momento sem saber nenhuma vez. Mas eu... está bem. Mas ela foi ao Festival da Eurovisão. Ela foi. Aí ela foi? Foi, cantando a Believe Me. Ah, menos mal. Está bem. Bye-bye. Para vocês ouvintes, Prosti Zalubov, de Yulia Savicheva. Послушай то, что было. bebê, aniqui, bobó, passarinho, totó, berimbau, cavaquinho, salamão, sacristão, polícia, ladrão, eu não quero ser ladrão, berimbau, tal, tal, tenho medo da prisão, aniqui, bebê, aniqui, bobó, passarinho, totó, berimbau, cavaquinho, salamão, sacristão. Eu bem disse que ia ser um momento infantil mais à frente. Foi porque é que tu ao bocado quase me estragavas a surpresa? Isto não é surpresa, não é uma grande coisa, mas... Tu disseste, não sei quem fez 62 anos no domingo, mas na sexta ou no sábado, o Manuel de Oliveira fez 102. Acredito que eu até pensei que ele tivesse morrido. Eu ouvi falar na televisão e como geralmente só não, se isso fala... Eu costumo dizer que o Manuel de Oliveira já morreu. Também tinha uma pessoa conhecida que dizia que o José Saramago já tinha morrido pai, desde 2001, ele só morreu este ano. E agora foi o Canha e a Moda e para mim o Manuel de Oliveira já morreu. Mas está vivo. Acho que estava. Pronto. Mas dizia eu que... Eu não quero ser ladrão, berimbau, tal, tal. Dizia eu que até pensei que eu tivesse morrido, porque sabes como é que era? Talvez a portuguesa só se fala de um artista... Quando morre. Acho que foi na sexta-feira que eu fiz 72 anos. Foi. E agora saiu uma reedição do Aniki Bebe. Olha, até te vou mostrar. Queres ouvir? Não queres, meus amores? Aniki Bebe, Aniki Bobo, passarinho, totó, berimbau, cavaquinho, salamão, sextão, polícia, ladrão! Aniki Bebe, agora eu quero que tu percebas o que é que eles dizem no fim. Aniki Bebe, Aniki Bobo, passarinho, totó, berimbau, cavaquinho, salamão, sextão, berimbau, cavaquinho. Olha outra vez, sextão, o quê? Hã? Estou mal, sabe? Estão, não é lindo, não é lindo? Oi? Percebeste que eu sei? Percebi tudo. Não é lindo, Aniki, bebê, Aniki, vovó, passarinho, totó, birimbau. Muito bonito. Por acaso isto é, gosto disto. Sabes que esse filme traz-me grandes recordações. Pois é, mas eu não trago sabes, isto como mas... recordação porque tu não deixaste. Eu? Sim. Porquê? Porque a ideia, um dos lembras que eu tinha dado a ideia que, enquanto estou a falar, já dei para aí 3 vezes, 4 agora, 5 vezes no carro, assim a bater-lhe. Não, 5 com esta. Ah. A ideia, além de músicas, podia ser pedaços de livros, ou de filmes, ou momentos históricos. Estás a ver? Estragaste uma coisa. Queres dar uma cabeçada? Não. Aniki, bé, eu não quero ser ladrão. Como é que é? Sim, mas o que é que ia dizer? Esse filme traz... Traz muitas boas recordações, sabes... Que inclusive eu tive o prazer. Sextão, polícia, ladrão! O filme traz boas corações. E sabes que eu conheci uma pessoa que fez parte desse filme? Ah, foi? Ele chamava-se José Monteiro, era comumente conhecido como José da Micha. Ele entrou no... Eu também conhecia. Ele entrou no Aniki Bobo. Era o meio de 25 anos que aparecia na janela. Era ele? Era. Ah, que engraçado. Não parecia. O homem para agora não. Também já está morto. Já está morto. Não posso dar os parabéns. Pois, já. Há muitos anos. Há muitos. Há 5. Há 9. Que 9? Ele faleceu em 2001. A 13 de agosto de 2001. Muito bem. Pronto. E o que é que eu ia dizer? E é isso. Eu não quero ser ladrão, carimbão, pão, pão. Tenho medo da prisão, Aniki, bebê, Aniki, bobo, passarinho, totó, pirimbau, cavaquinho, salamão, sacristão. Agora és tu, Aniki, bebê, Aniki, bobo, passarinho, totó. Isto era uma maneira, sem haver violência, dos miúdos decidirem quem era o polícia e quem era o ladrão. Ah, bons tempos esses. Já tinha 16 anos, já não brincava com os miúdos, mas lembro-me de os ver a brincar ali na Ribeira. Pois. Aniki Bebé. Oh, Aniki Bebé. Ontem vi uma coisa que eu vou-te contar. Mas Aniki Bebé. Está bem, Aniki Bebé. Anda, Mike. E vi uma coisa... Fantástico, meu Deus. Vi uma coisa que achei piada. Eu tinha 3 coisas para te contar. Só não estou a lembrar de duas. Uma era esta do Aniki Bebé. Outra era uma coisa... Do Aniki Bebé. Do Aniki Bebé. Uma era da RTP Memória, mas já não lembro qual era. Ontem foram os europeus da corta-mata. Já está. Desculpa, olha de memória. Adiante, sim. Ontem. Sim. I love you. Quem é essa música? de... Ai, como é que ela se chama? Ela canta Elétrica... Elétrica... Ai, como é que ela... Duffy. Não, é isso. E então, ontem foram os europeus de Corta Mato, aliás, foi notícia que abriu o Desporto anteontem. Foi notícia que abriu o Desporto Antena. E... Estás a ouvir o que eu estou a dizer ou estás a tocar? As duas coisas. Tudo de vir. E então, antes da prova fundamental para nós, que foi a prova feminina, deu-se sub-23 os mais novos, esperanças masculinas. Houve um rapaz que não estava à espera, o Matheus, que ficou em 5º lugar. Foi o melhor português, ficou em 5º. E então o homem da RTP foi lá entrevistá-lo, mas foi o João Pedro Mendonça, se não foi, passa a ser. Não foi o João Pedro Mendonça, não interessa. Foi lá entrevistá-lo, isso é muito bonito, eu agradeço a quem me apoiou e... Você disse que isso foi quando? No domingo. E então apoiaram-me não sei quantas e... E a família até disse que eu podia chegar ao pódio. O pódio não acreditava muito. 5º lugar já é muito bom. E depois chega ao fim e ele diz assim. Isto não seria possível. Uma coisa é. Sem a... Uma coisa parecida. Sem a minha Rita. Vira-se à câmara. Rita, amo-te muito. Quero ficar contigo para sempre. Olha. Isto tem direito. Que bonito. Isto não é nada a ter. Ouviu-se o comentador de atletismo Lopes começou-se a rir. E o jornalista que estava lá a entrevistar também começou a rir. Amanhã dessa entrevista curiosa que fechámos aqui de baixo, partiu-me a rir. Ele tem acabado de ficar em 5º, nos olhos para os corda-mato e diz: Rita, amo-te muito, quero ficar contigo para sempre. Pronto, é uma pessoa humilde, uma pessoa que. E o jornalista rir, até eu me ri. Bom. Aniki bebê, aniki bobó, passarinho totó, perimbau, cavaquinho, salmão, sacristão. Por isso, ser ladrão, eu não quero ser ladrão, perimbau, tam tam, tenho medo da prisão. Aniki bebê, aniki bobó, passarinho totó, perimbau, cavaquinho, salmão, sacristão. O meu pai disse que já está farto de me ouvir. Quer acasar, quer ouvir o aniki bobó, estás a ver o que eu trabalho para estar a posto nos cores tuas com eu. Já sabes? Ficaste a saber. Porquê é que eu perguntei se a Julian que não me entende? Senhor, participar no Festival da Vida? A minha resposta, eu sei lá quem é Julian Sabitcheva. Tu lá sabes, mas eu não sei. Mas música russa, que música que eu me lembrei logo. Ficou em 11º lugar num festival da canção com 90 pontos. Já sabes qual é, obviamente. Mas não sei. Mas se eu disser que foi no festival deste ano, já sabes qual. Já foi, depois também só houve uma. Peter Nalitz é o nome do homem russo e foram como Peter Nalitz and Friends. Tu não gostas nada desta música, por isso é que eu a trouxe. É esta a história da música. É tu não gostares da música. Não é nada disso. Vamos voltar ao que falámos, o que tu falaste na semana passada em espanhol para o... Por acaso falas bem espanhol. Mas não vais falar agora. Agora vais falar em russo. E eu tive... É mais um exemplo do que ainda se fazem, na minha opinião, ainda se ouvem músicas com cabeça, troca em membros, com lógica, com qualidade no festival. Para ouvires música com cabeça, tronco e membros, tens de ter os troncos e os membros. E os cabeça. Queres levar uma chapada? Pode ser. Pode? Não. Então pega lá. E então eu... Músicas de qualidade e bem construídas que geralmente não ficam nem sequer nos 10 primeiros. Claro. Temos o exemplo da Rússia, temos o exemplo da Espanha, temos a música da música portuguesa. Nenhuma delas ficou nos 10 primeiros. Como é que chamava a música do Peter Nalitz? Já não sabes? Não faço. Perdido e esquecido. Lost and forgotten. Would you believe Lord of Mercy? Pois vem aquela parte que não gosto de nada. Oh! What are you doing? Oh, I'm looking at your photo. E não sei o que foi buscar a ideia que não gosto da música. Foste o que disseste que tinham estragado com aquelas intermissões a meio. Ah! E com What are you looking, man? Já estou a visualizar originalmente. É essa. Pois é isso. Pois... Lost and Forgotten do Peter Nalitz. Ficava melhor sem aquela coisa, mas pronto, está bem. Como é que chama a música que ouvimos antes? Prostizalyubov. Prostizalyubov. Essa eu não posso dizer em russo porque o título é em inglês. Lost and Forgotten. Tiveste bem. Do Peter Nalitz. Que vai encerrar hoje a 10ª... Que edição é que vamos? Será? É a 10ª. É a 10ª. É a 10ª. É a 10ª edição do Escolhas Tu ou Escolhas Eu. Escolhas? Para a semana escolhas eu. Não. Para a semana é eu que a escolher. Exatamente. Sabes que músicas é que vou escolher? Já te mandei a lista. Não. Eu já sei que músicas vou escolher. Já mandaste ontem à noite. Mandei, já sei há mais de uma semana quais são as músicas. Eu também já sei duas para daqui a 15 dias. Vai ser a última emissão do ano, essa daqui a 15 dias. Pois é. Ai, não sabias disso? Eu sabia. Daí já ter a minha lista feita há muito. Dia 20 de dezembro é o meu último dia. Oh, então já... Esta não pode ser a décima emissão. A tua escolha tem que ser um número ímpar. Deve ser a décima primeira. Na semana passada que foi a décima. Por chegar à emissão 10 foi a emissão dos desastres técnicos. Exatamente. Porquê é que tu mandaste... Não cheguei a perguntar durante a semana. Porquê é que tu mandaste uma tolhadas no micro? Não faço a mais redonda ideia. Não te lembras? Tens Alzheimer. Olha que ontem por acaso... Eu gosto dos países de leste. Sabes que ontem por acaso é uma reportagem muito interessante na TVI. Ai, não posso dizer isto, não. Sobre a Ucrânia? Não. Sobre... Às vezes sou eu. O que é isso? É sobre as pessoas doentes de Alzheimer. Isso faz-me lembrar o livro do Virgílio Ferreira, A Aparição. Quem sou eu? Mas quem sou eu? E não foi ontem que deu? Foi anteontem? Acho que foi anteontem. Eu estava a dizer que tinha sido ontem. Ah, foi ontem. Tu está bem. Eu estava a dizer que foi ontem. Pronto, foi ontem. Diga. Não sei se foi ontem. Ou foi amanhã. Mas as reportagens... As reportagens não costumam dar à segunda-feira. Ah, então não sei. Eu não vejo a Bandas A4. Agora já nem faço a minha ideia. Então... Mas eu não vejo Bandas A4. Mandei à sorte. Pronto, é que foi ontem. Pronto. Gosto da Ucrânia. Sabes que ontem, anteontem, nos europeus de corte, matou. Foi um ucraniano a ganhar a prova masculina. Senhora. E sabes como se chama o que ficou em terceiro lugar? Não sabes, mas eu vou dizer-te. Yusef El Kalai. Sabes de que país é? Já me calei. Sabes que país é o Yusef El Kalai? Não. Portugal. Ah, é como o Francisco Bicuela. É, mais ou menos. É marroquino. E agora é português. Também me vou naturalizar... também me vou naturalizar português. Acho quase muito bem. Já vivo há tempo suficiente em Portugal. Nunovski. 80... Nunovski? Quem é que me chama Nunovski? Ah, já sei quem é Nunovski. É que a pessoa fabrica azeite. Já sei. Azeite e vinagre. Exatamente. Tens alguma coisa para dizer mais ou vamos fechar? Vamos fechar. Então vou... Olha, dizer que na próxima semana... Aí eu a escolher... Exatamente, és tu a escolher. Para a 12ª. E eu a dar cabeçadas no microfone. Quer dizer, se eu não me lembrasse, tu deixavas ficar mal a Márcia. Eu? Porquê? Fazer a recapitulação. Ah, pois é. A primeira música foi a escolha do Carlos. Foi Emília Big Big World. A segunda foi o Nunovski Kiesnitzes com o The Verdi da Swiss Symphony. Antes do intervalo tivemos a segunda escolha musical do Carlos. Foi aquela que eu já não me lembro qual foi. Dido com You With Me. You With Me. E depois foi o Eminem e Dido com Stanley Slav da Branca. Depois... Agora deixa-me dizer a mim. Que foi Yuri Savicheva com Prostiza Lyubov. Ah, Prostiza. Yuri Savicheva é um nome muito comum na Rússia. Na Ucrânia também, mas na Rússia. E a última música que vamos ouvir para fechar o programa. Que é do Peter Nalitsch, Friends Lost and Forgotten. Eu posso cantar o povo que lavas no rio em russo? Povo Ovski, Lavovski, Lavovski. Mas eu sei cantar um fado em russo, queres que eu cante? Dá-me um dó. Tum, tru, tru, tru, tru. Não, um dó ao acorde. Tum, tru, tru. E depois acho que muda para sol. Vai já ver. Não, já dei. Não, começa no dó. Dá o dó. Aritreka, Agora vou cantar Povo que lavas no rio. Povo que lavas no rio, pedales com a tua machado a um lado, em cima de 69, então pronto, vamos ouvir Peter Nalitz com Lost in Forgotten e voltamos na próxima terça-feira, não é verdade? É verdade. Aproveite para visitar a Rússia e a Ucrânia. Exatamente. Não sabes falar espanhol, falas melhor russo. O espanhol habla muy bien, creo yo, no sé, no te puedo decir se hablo ou não, pero... Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso. Ah, é? Que bonito. É, muito bonito. Foi o que apareceu no ecrã, não foi? É. Que engraçado. Estou a ler abriu aqui uma janela e eu estou a ler aqui frases de pessoas que nem sequer conheço. Eu já tenho uma ideia do que se passa. Amém. Mas parece que está a falar de um chano. Então vamos lá embora. Vamos lá embora. Ah, não. Agora, Peter Nalitz esteve no Festival da Canção deste ano. Ficou em 11º lugar, 90 pontos para a música Lost and Forgotten. Despede-te. Ah, pronto, isto está... Enfim. Bom, até então até de hoje a 8 dias. A 7 dias. Uma semana tem 7, não tem 8 dias. De hoje, a contar com hoje, a 8 dias. Mas não passam 8 dias até à próxima emissão. Passam 7. Uma semana não passam tem 8. Passam 8 dias. Passam 7. 8. Um dia tem 24 quarta, horas. Quarta, um quinta, dia tem 24. Sexta, sexta, sábado, pelo menos 20, na Rússia e na Ucrânia. Na Rússia e na Ucrânia, um dia tem 24 horas. Portanto, de terça a quarta, das 6 da terça até às 6 da pronto, quarta, até um dia. De quarta a quinta, dois dias. De quinta a sexta, três. Queres que eu continue? Já percebeste que são 7? Já percebi. Então, dois a 7 dias voltamos. Lost and Forgotten, Peter Nalitz. Em frente. Photos. What should I do with them? Drop them to the side. Oh yeah.